primeiro viemos de avião ao festival de cinema e depois fecharam a montanha inteira para as celebridades e amigos VIP. É tão bom ser VIP! Ouve bem, nova regra, nada de rimas. É, vem o Ryan Sheckler. Como é que sabes? O capacete e os óculos não conseguem esconder aquele beicinho. Olha para ele. Não, não posso. Desde que namoro com o Oliver, o meu coração só palpita por uma boca bonita. Sabes, agora rimaste e puseste-me doente tudo ao mesmo tempo. Oh, tu só tens inveja porque eu tenho o rapaz mais giro da montanha. Olá, coelhinha. Oh! Ah! Devo! Não devo nos meus boxers! Ah! Sim, ele é especial. Gilo! Tu estás bem, meu frio e fresco Olipop. Eu não dizia que não ombro assim apertado. Ora bem, eu vou-me embora antes de começar a cuspir cubos de vómito. Ei, Ryan, espera por mim. Se tu gostas do Colorado, vais adorar Montana. Uma sorte só ter partido o tornozelo depois daquela queda. Não consegues! Yes! Come a relva, Romo! Devias ter ficado em casa com um prato de comida e uma taça de água. O que é que o médico disse? Disse que a operação correu muito bem. A anestesia deve passar daqui a umas horas. Eu não me lembro de estar tanto tempo sem ouvir a Miley a falar. É tão agradável. Isto é, parece tão pacífica assim a dormir. Eu peço desculpa pelo meu namorado, Sr. Stewart, ainda está a ser trabalhado. Força, L-Train, força! Sim, eu sei como é. Ele ainda... ainda vai dar muito trabalho. Não podem estar tantas pessoas aqui. Um de cada vez, por favor. Claro, desculpe, Sr. Doutor. Não, eu sou enfermeiro. Parece que vocês acharam piada. Não, senhor. Respeitinho. Esta é uma profissão muito nobre para qualquer pessoa. Eu concordo plenamente. Por acaso já pensei em prosseguir estudos de... informação? Ah, quem é que quer ir comigo ao café? Eu quero, vamos embora. É muita areia para a minha caminhonete. Para a minha também. E onde é que ele arranja sapatos de enfermeiro tamanho 59? Não se vão embora imediatamente. Acho que já sabem onde é que vão levar com aqueles sapatos. Vai recuperar bem. Obrigado e desculpe o meu filho. Sabe, devia deixá-lo em casa a pão e água. Já pensei nisso. Ouve lá, meu amor. Esta carinha laroca vai ser a primeira coisa que tu vais ver assim que acordares. Oh, não! O que eu dava para ter aqui um ferro de gado? Oh, espera lá! Como é que eu posso ouvir se ainda estou a dormir? Eu vi isto num filme da Kate Hudson. O médico dela disse que era muito raro, mas que até passar o efeito da anestesia, ela podia ouvir tudo. E depois foi assim. Ela imaginou-se ela própria fora do corpo. Tão louco! E ela ressona tão alto. E eu, pai, eu estou a tentar dormir ali. Acorda! Lindo. No filme, a Kate Hudson tem uma proposta de casamento do Ashton Kutcher. E eu tenho uma dor de cabeça por causa de um saloio buzinador. Ei, pai! Pai! Há tarte de maçã no bar. Bar? O que é que há no bar? Ei, Jackson, eu vou só ver o que há no bar. Tarte. Isto é, até já. Nunca pensei ver a dizer isto, mas obrigada, Jackson. A única coisa pior do que ouvir o pai a ressonar é... Força, L-Train! Força! A barulheira que tu faz a ver futebol! Touchdown! Podias ser mais insensível? Yeah! Uou! Está provado que sim. Outra vez publicidade! O que é que se passa com este comando? Está nas mãos de um bobo! Ei, Jackson, o que é que aconteceu? Os Titans perderam um ponto! Estou a falar da Miley! Hã? Camas de hospital! Bobo! Já lhe disse isso! Ei, porquê que não fazes alguma coisa de útil e vais até ao bar e depois entra o teu pai e atar-te de framboesas? Ei, trinca espinhas! Isso pode resultar com o teu namorado, mas não com o licenciado do secundário. Oh, e se eu contar ao teu pai como é que um licenciado do secundário transformou a sua filha em defesa num acordeão, é? Eu vou, mas para a tua informação, ele não gosta de tarte de framboesas. Já deve ter dado cabo das de maçã, abóbora e banana com mel. Sim, mas ele já deu cabo das de maçã, abóbora e banana com mel. Eu conheço o meu pai ou não? Yes! Lindo. Da última vez que me pus entre o meu pai e uma tarte, ia ficando sem um dedo. Oh, claro que depois pediu-me desculpa, mas nunca me vou esquecer daquele olhar furioso. A minha tarte! A minha tarte! Oh, a tua pele está tão seca. Nada que um pouco de loção não resolva. Finalmente, uma pessoa que me trata com algum carinho. Continua, Lily. Eu ponho-me nas tuas mãos amáveis e competentes. Lily, és a melhor amiga que uma rapariga pode ter. De facto, até escrevi uma canção sobre ti. A Lily é perfeita, é gira e bem feita. É perfeita e bem feita, é perfeita e gira. Da próxima vez que dormires lá em casa, ponho-te uma malagueta gigante no pijama. Hey, Lily Pop, como é que ela está? Oh, está bem. Ainda está a dormir, mas olha o que eu a ponho a fazer. Tens tanta sorte por teres uma namorada tão gira como a Lily. Vá lá, Lily, isso não tem piada. Obrigada, Oliver. Isto é que tem piada. Porquilha! Porquilha! Oh, malandro! Onde é que está uma ranhoca quando eu mais preciso? Ah, sabes, eu vou só lavar as mãos, está bem? Está bem. Vou ter saudades? Eu é que vou ter, amor. Oi, eu tenho uma ideia. Vão os dois! Sabes, é tão bom namorar à frente da Miley sem ela dizer... Olha lá, Oaken. Eu posso estar a dormir, mas se voltas a pôr um dedo a um centímetro do meu nariz, eu vou acordar só para te morder. Ok. Vamos a isto. Eu já não consigo aguentar mais. Oh, bolas! Não podes esperar até saíres do quarto. Uau! É mais difícil do que eu pensava. Estás preocupado com alguma coisa? Eu não consigo fazer isto. Claro que consegues. Somos amigos, podes dizer-me tudo. Vá lá, Oliver. Diz de uma vez. Diz lá. Eu amo-te. Estás a ver? Não foi assim tão... Namorado da minha melhor amiga, repete lá. A sério que amo. Não! Não podes! Tu andas com a Lily! Vais partir-lhe o coração! Pensava eu que não tinha coragem para te dizer isto. Tiveste saudades minhas? Ah, sabes bem que tive. Tu és a minha Lily Pop. E tu és um aldrabão! Inacreditável! Estou tão furiosa que até cuspia! Se estas bolachas não me deixassem a boca tão seca! Vês? Nada. Querida, para de andar e põe a perna para cima. O médico disse que devias mantê-la apoiada. Pronto. Problema resolvido. Oh, espera! Não, não está. Como é que o Oliver pode dizer que me ama se ele anda com a Lily? Não podes levar a mal. Bom, enfim, mal feito à parte, tu és adorável. Oh, não sou nada. Para com isso, pai. Bom, talvez um bocadinho. Mas a Lily é a minha melhor amiga. Espera um bocadinho. Tu ainda nem tinhas acordado. Até podias estar a sonhar. Oh, agora já não... não me achas adorável. Obrigada. Mas ainda tenho mau feitio. E de certeza que não estava a dormir quando tu estavas ali a ressonar como um urso com gripe e a limpar as tartes do bar. Oh, fui apanhado. Tu ouviste tudo, não ouviste? Ei, isto é como aquele filme da Kate Hudson. Eu disse-te. Qual é a piada? É que no filme ela ficou com o Aston Kutcher e tu ficaste com o Oliver. Ah, tens razão. Isso tem piada. Upsi. Eu não sei o que é que hei de fazer. E porquê é que havias de fazer alguma coisa? Porque eu não posso deixar a Lily sair com o Oliver sabendo que ele gosta de mim. Que seca. Sabes, nos meus tempos de rapaz... Oh, não, já não sofri o suficiente. Calma aí, meu amor, isto é uma razão de ser. Quando eu tinha 16 anos, era completamente doido pela Gabriela Godfrey. Ui, ela era linda. Até aparecer a Heather Reed. Opa, esta era ainda melhor. Está que... Está bem, se querias arrepiar-me dos pés à cabeça, missão cumprida. Não, meu amor, o que eu queria dizer é que, enfim... Houve uma altura em que o Oliver amou a Lily e agora já não. E quem sabe, ela também pode me dar de ideias. Para a semana que vem até pode ficar toda gugu pelo gagate lamute e do fato bem. Foi. Como se eu já não vos tivesse ouvido falar sobre ele ao telefone a noite inteira. Tens razão. Eu vou esperar que ela se apaixone por outro rapaz. Eu não lhe vou dizer nada. Ótima ideia. Mas espera, e o facto do Oliver gostar de mim, vou ter de falar com ele, não é? Oh, para a semana que vem ele já mudou de ideias. Oh, lindo! Agora o meu adorável tem um prazo de validade. Porquê é que eu abri esta caixa de Pandora? Olá, Miley. Comprei o teu gelado favorito para ver se te animava um bocadinho enquanto não podes sair. Mas acho que não devias comer pepitas de chocolate branco. Tem um monte de calorias, mas desde que tu gostes, isso é que importa. Aqui tens. Obrigada, é o meu favorito. Um gelado meio comido e cheio de cabelos. O que é que fizeste? Enfiaste a cabeça aqui dentro? Desculpa, é que eu estou tão nervosa. Vou sair com o Oliver esta noite. E tenho uma coisa para lhe dizer. A sério? Sim, mas não sei o que é que ele vai fazer quando lhe disser. Ah, vai em frente. Perdeste o interesse. Não te preocupes, ele fica bem. Perdi o interesse? Mas que ideia. Vou dizer ao Oliver que eu amo muito. Olha, já consigo cuspir. Dizer ao Oliver que o amas? Não podes fazer isso. Porquê? Oh, porque não, a rapariga nunca deve ser a primeira. São as regras do jogo, eles não podem ter essa vantagem. Se fizeres isso, vais dar cabo de 50 anos de luta feminista. E eu vou votar daqui a 2 anos e não te vou deixar fazeres-me isso. Mas eu amo. E eu amo manteiga de amendoim, mas não me vês a fazer figuras tristes por causa de um frasco tamanho extra. Bem, não quero saber. Eu amo e vou dizer-lhe. Então e se ele não te amar? E se ele estiver apaixonado por outra porque ela é, sei lá, adorável ou amorosa? Oh, estou muito cansada. Vou dormir uma siesta. Adeus. Sabes alguma coisa que eu não sei? Como é que eu havia de saber? Eu estive no hospital, desligada. A menos que eu ouvisse tudo, como naquele filme irrealista da Kate Hudson que nós vimos. Oh, olha, tenho de dormir. Ordens do médico, adeus. Miley, eu sei que ele me ama. Eu sei pela maneira como ele olha para mim. Mesmo quando eu tenho borbulhas. Eu nunca te tinha dito, mas é por isso que ele me chama Lily Pop. Eu podia ter passado a vida inteira sem saber isso. Vou-me arranjar para logo. Oh, emprestas-me o teu batom que não esborrata? Pode vir a dar jeito, se é que me entendes. Talvez fosse melhor emprestar-te o meu rímel à prova d'água. Boa! Porque vou chorar de felicidade. Estás meia certa. Meia certa? Bem, eu posso apostar que vais chorar, só que não me parece que seja de felicidade. Lily, não te disse para não te magoar. Ele não te ama. Claro que ama. Não, não ama. Sabes quando eu estive no hospital e toda a gente julgava que eu não podia ouvir? Mas podia, e eu ouvi-o dizer que... Ele não te ama. Ele não me ama? Lamento, Lily. Não, Miley, podias estar a sonhar. Se estivesse a dormir, achas que eu ouvia isto? A Lily é perfeita, a gira é bem feita. Oh, não! Não faz mal, chora à vontade. Ah! Aqui tens. É a última caixa. Toma. Põe isto na testa. Vais sentir... Ai! Está bem, mas não vou desperdiçá-lo. Pronto. Oh, Lily, se soubesse que ia chorar assim tanto, tinha feito um barco. Desculpa. Acho que acabei. Ótimo. Sabes porquê? O Oliver não merece isso. Oh, Oliver! Oh, macacos me mordam. Oh, não. Pobre Lily. Disseste-lhe que o Oliver está apaixonado por ti? Apaixonado por ti? Não. Ela não sabia disso até agora. Ah, parece que vem um fax. É melhor ir ver. Ah, espero que tenha papel suficiente. Adeusinho. Como é que foste capaz? Lily, eu juro, não teve nada a ver com isto. Eu sou adorável. É um dom e uma maldição. E o mais importante é que eu não sinto mesmo por ele. A sério? É evidente que não. A verdade é que agora o detesto mais do que tu. Oh, aquele miserável rato amante de melhores amigas, cheio de falinhas massas e afinal nem gostava de mim. Oh, quem me dera poder vingar-me. E podes. Sabes o que é que vamos fazer? Vamos pôr toda bonita, depois vamos até à praia, tiramos-te uma fotografia com um rapaz giro e mostramos ao Oliver para ele saber que tu já o esqueceste e nunca o amaste. Mas eu amo! Se vais continuar a desperdiçar a água, vais chorar para cima das plantas. Está bem. Cabo da maquilhagem toda. Está bem, desculpa, desculpa, eu paro. Como é que eu estou? Caladinho, Jackson. Tu estás linda. Sim, para quem gosta de palhaços. Não, querida. A tua beleza é interior. Bom, vamos lá caçar um gatinho com um bom coração. E míope. Põe-te aí. Vamos lá ver o que é que se arranja. Oh, olá. Adeus. Oh, oba, oba. Descobriste algum rapaz? Mas não é o teu tipo. Bingo. Giro, mas não é o meu tipo. Bom, agora fica aí e tenta puxar alguma beleza. Mas cá para fora, está bem? Está bem. Que tal assim? Tenho um conselho para ti. Põe-lhe um saco na cabeça. Sim, olha quem fala. Lembro-me da tua última namorada? O encontro correu bem até o apanhador de cães aparecer. Cães a aparecer. Ei, como é que vai isso? Bem, o que é que fizeste à perna? Não tenho tempo para conversa fiada. Tu beijas bem? Acho que sim. Mas não devíamos apresentar-nos primeiro? Eu sou o Gil. Por acaso estou a falar da minha amiga, aquela? O palhaço de circo? Ela não é um... Sim, o palhaço do circo. Eu acho que não. Tudo bem, malta? Eu dou-te 20 dólares. E apertar-lhe a mão? 25? Pode ser. Ok. Gil, Lil, Gil, Lil. Vamos lá isto. Eu acho que não consigo, Miley. Tipo que não te ama às duas horas. Está bem, está bem. Eu posso fechar os olhos, não posso? Tu despacha-te. Mas o que é que... Yep, é verdade. Ela está a beijar outro rapaz. Passaste à história. Não vais magoá-la nunca mais. Quem? Eu? Miley, mas do que é que tu estás a falar? Eu amo-a. A sério? A sério? Sim, pelo menos até quase te apanhar a beijar outro rapaz. Então porquê que disseste que me amavas? Eu nunca disse semelhante coisa. Mas tu pagas-me na mesma, não pagas? Pagaste ao rapaz? Não importa. O que é importante é que, enquanto eu estava a dormir no hospital, tu disseste que me amavas. Não disse nada. Disseste sim. Ela ouviu-te. Ela... Oh... Não, eu não estava a dizer isso à Miley. Estava a pensar, era para te dizer a ti. A mim? A ela? Sim. Não é fácil dizer eu amo-te a uma rapariga pela primeira vez. Eu também te amo, Lollipop. Não era exatamente assim que eu te queria dizer. Não era exatamente assim que eu queria estar quando o dissesses. Estás maravilhosa. Oh. Ela não me vai pagar, pois não? Por favor. Toda a gente sabe que não podes reclamar o cachê se não beijares o palhaço. Ah, quem é que ia imaginar? Um final feliz. E isso é o mais importante. Bom, é melhor ir andando para descansar a perna. Miley. Quase que acabámos. Foi. Mas sabem, foi por causa deste insignificante mal-entendido que vocês finalmente disseram que se amam. Por isso, acho que a palavra certa é obrigada, ao que eu respondo, não tem de quê. Miley! Se não estivéssemos tão incrivelmente felizes, tu nem calculas o que eu te fazia. Mas estão. Eu nunca fiquei tão feliz por me enganar. Como é que foste pensar que eu estava apaixonado por ti? Como é que eu julguei que estavas apaixonado por ela? Ok, malta, não sei qual é a piada. Enfim, olhem para mim. Sou adorável. Isto é de loucos! É como a Kate Hudson naquele filme! É o meu rapaz. Oh, olhem para mim! Sou o Robin Ray Stewart e fui buscar o correio sempre a correr e por isso mereço uma tarte! Macacos me mordam! O Jackson comeu a tarte! Macacos me mordam! O Jackson comeu a tarte! E estava muito boa! Agora chega! O rapazinho vai pagar! Pagar? Como pagar? Ei, o que é que vais fazer com o chantilly? E com a geleia? Vá lá, pai, estou a dormir! Ei, miúdo! Acorda! Vá lá, acorda! Defende a tua honra! Vá lá! Vá lá! Oh, eu nem consigo ver! Oh, oh sim, muito giro! Mas que imaturo! Até me envergonho de te chamar pai! Voilà! A obra-prima! Muito engraçadinho! É pena seres o único que me vai ver, pai! Oh, não! Não faças isso! Vai ser o nosso próximo postal de Natal! Por favor, faz com que isto seja um sonho!